Olá, caros ouvintes, muito bem-vindos a mais um Nota 7, aqui no canal 2 da sua rádio Antena Web. Hoje é sábado, são agora 13 horas, a emissão de hoje está aí para o ar com 30 minutos para lá do previsto, embora essa informação já tinha sido dada às 11 da manhã, numa rotação, mas, de todas formas, cá estou apenas às 13 horas. Vamos ouvir agora músicas de Natal. É o nosso especial de hoje, uma forma de lhe agradecermos o facto de estar connosco e querendo lhe desejar sempre o melhor. O melhor passa por lhe desejar um bom Natal com tudo o que mais deseja. Vamos abrir esta edição com dois temas, com dois clássicos de Natal, dois temas que são aqui interpretados em harpa. Desconheço os intérpretes. Adeste Fidelis e Noite Feliz, Silent Night. São os dois temas que tenho para lhe trazer, para iniciarmos juntos, esta edição do Nota 7. Vamos, pois, à música. Espero que goste. Hoje, do Nota 7, são só versões instrumentais de músicas de Natal. agora ouvir dois temas tocados em forma de samba, mas ambos de Natal. Então, é Natal, é o primeiro tema, que é bem conhecido. So This Is Christmas é o tema que foi originalmente interpretado pelos Beatles e depois acabou por se universalizar. Tem versões como uma espetacular de Celine Dion, mas a que vamos ouvir é tocada, o solo da música é tocada ao cavaquinho e tem esta particularidade de ser em formato samba, digamos assim. Depois vamos ficar com With Christmas, mais uma melodia bem conhecida, sem origens propriamente definidas, mas que sem dúvida encanta. Ora, escutamos então estas duas melodias, ambas tocadas em samba, podemos chamar assim, e espero então que goste. Vamos à música, porque então é Natal. dois temas interpretados pela orquestra de Paul Mauriat. O primeiro tema que vamos ouvir dá pelo nome de O Tannenbaum. É um tema que surgiu originalmente na Alemanha, mas que acabou por se universalizar. Aliás, como todas as músicas natalícias. Aliás, esta é rara porque tem ainda as suas origens, O Tannenbaum. Ficamos depois com Gloria in Excelsis Deo, música também tipicamente natalícia, música de adoração a Jesus Cristo, música simbólica para esta data de 25 de dezembro. É com estes dois temas que vamos seguindo, interpretações ambas da orquestra de Paul Mauriat, e a próxima intervenção será a última da minha parte. Vamos então à música, esperemos que goste, O Tannenbaum. Fechamos esta edição com Cristina Braga, uma arpista, podemos-lhe assim chamar, que interpreta também um tema de Natal. O tema chama-se Alegria do Natal, e é com este tema, com esta Alegria de Natal, que fechamos as portas de mais um Nota 7. Foi um prazer enorme estar consigo, amanhã estarei de volta numa emissão que irá contemplar vários géneros musicais. Fique bem, que tenha a continuação de um bom sábado, e claro está, a continuação também de um bom Natal. Até amanhã! Thank you.